Para o táxi do 3567, Uberlândia, 3 horas e 20, 184, bota. 3567, sou autorizado o táxi 41, táxi em Índia, considero no 0, chame torre 11895, ajuste altímetro no 0, 13. Observa o Airways da companhia ingressando, posição 09, bom voo. Afirmativo, agora para a passagem da aeronave da companhia, estou autorizado via parte até o ponto de estrada da 10, 2895 lá. Obrigado, boa tarde. Estabilizado de Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, chame a torre 11895. Alfa Juliette Romeu. Oi, muito boa tarde, Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, estabilizado. Alfa Juliette Romeu, continua a aproximação, reporta final, sistema 0. Romeu, torre, possibilidade de me informar que eu fiz um plano de Salvador para Paulo Afonso, se está, já chegou aí, dizem Deus. Afirmativo, o plano já está aqui no nosso sistema. Positivo, eu só vou abastecer daqui a pouco a gente começa. Ok. Confirmando, prossegue então para o pátio 3? Negativo, vai prosseguir para o pátio 4, HHD. Ok, pátio 4. Depois passar o marcador, prosseguir 17. Tem suporte para cancelamento, o ajuste padrão e o vento 190 graus com meia dúzia de nós. Alfa Juliette Romeu. Prosseguindo, se autorizado, passo direito no 7, de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, plano modificador 41, autorizado base para 17, reposta na final, que nem mais travado. Alfa Juliette Romeu. Reta 3, 567, posto para da 10, tá pronto. Então, 3567, livre linha de colapso, turno 0, vento 180 graus, com 5 nós. Livre decolagem, então, 3567. Papa Romeo, Bravo Alfa Mike, controle. Fase final no 7, baixou e travou de Alfa, Juliette, Romeo. Uno. Autorizado pelo centro, nível 110, com informação papá. Azul 2791, na sua intensificação, voo direto do UNA, desça para 4.000 pés, o ajuste 1013. Identificou direto do UNA, 4.000 com ajuste padrão, 2791. Papá Romeo Bravo, Alfa Mike, controle. Papá Romeo Bravo, Alfa Mike, serviço radar encerrado, 52 milhas noroeste, Salvador. Dá presente em frequência livre e para informação de voo e alerta, chame o centro restrito, frequência 1288. Papá Romeo Zulu Lima Romeo, controle. Papá Romeo Zulu Lima Romeo, serviço radar encerrado, 52 milhas noroeste, Salvador. Frequência livre, informação de voo e alerta, chame o centro restrito, 1288. Controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. OTAN 3567, decolado na Arbor, cruza 1400 pés. OTAN 3567, boa tarde. Essa é a identificação. Pula para nível de voo 360. Após 2000, voo Elefa. Após 2000, voo Elefa, 3567. Alfa Juliette Romeo, solo Plus 43, está autorizado backtrack, estacionar a frequência livre. Taxi Gol 1966, está com 113 a bordo, autonomia de 4 horas e 20. A Bernada é João Pessoa. 66, está autorizado na Índia. Marcelo, 0, chame torre 1895, ajuste 0013. Índia Pantipiara, 1895, 1013, Gol 1966, bom dia. Paulo, Xanero 6327, na posição 01. Visita acionamento da posição, posterior ao feedback. Gente, meu 327 do acionamento, chama o pronto push. Solicitado para ver na posição, chamará para o push 6327. Salvador, boa tarde. Altera 3155. Assim que a informação passar, autorização para São Paulo, Guarulhos. São 3155, está autorizado Guarulhos, nível 320. Decola pista no zero, curva à direita. Saída da Euleda Motiva. Via Upsilu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8. Transponder 5573. Estimativo, sim, autorizado 320. Decolando a pista no zero, curva direita, saída da Euleda Motiva, via Rapizulu 10 até Taubaté, controle 120, decimal 8, transponder 5573, da 3155. 3155, quando já está correto, chama o pronto para o tiver funcionamento. Sim, responderá, obrigado. 327 para pushback na 01. 327, autorizado, puxa, chama em pronto táxi. Para pro táxi 6327. Estou autorizado com fins nível 380, decola pistão 0, curva à direita, saída A para Elefa, veio a pesquisa 21. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, e o transponder 5023. Autorizado. Eu vim para o 21, nós estamos pronto para o feedback, saneamento 4118. Oi, Salvador, boa tarde, boa 1966 na Puca de Par. Boa 1966, boa tarde, contato radar, suba para o 370, saída Puca. 370 na Puca, gol 1966. Então, 3567, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1353. Ok, centro Recife agora 1288, caso negativo 1353. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Boa tarde, bom. Falou, é o Xanar 6327 para Itaque. Tem 75 a bordo, está com 3 horas de autonomia e alterna Salvador. 327, está autorizado o táxi via Índia, Pantarana 0, chame torre 118. Decimal 95, Arizona 0, 13, poderia por gentileza confirmar pessoas a bordo? Ok, está com 75 a bordo, está autorizado até o ponto de espera, quando lá torre 118, 956327. Torre, boa tarde, eu chamei a 327, ponto de espera pronto. Torre Salvador, é o azul 2791. 2791, boa tarde, continua a aproximação, o andando pista livre. Ciente, 2791. Voo 1966, chame o Centro Recife, frequência 12685. Boa tarde, senhora. 966. Boa. Sul 2791, livre pouso no zero, vento 180 graus, 059. Livre pouso 10, 2791, poderia confirmar o vento? Vento 180 graus, com 59. Grato. Oceania 6327, decolou 53, controle agora no 208, bom voo. 208, boa. Oi, boa tarde, 6327 da Oceania. Decola 1-0, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677. O controle opera 1-20, décima 8, e aciona o transponder 0275. Uhum. 2733, 9 a bordo, acionamento por ponto e risco, chama pronto para o táxi. Chega, Alfa Direto Romeu. Azul 2789, boa tarde. A sua identificação autorizada chega da bomba e reparte para a descida. Alfa Juliette Romeu, para acionamento e táxi, chame torre agora, 1-1895, ajuste no 0-1-3, bom voo. Hotel 3155 na porta 5 para o curso de acionamento. 3155, estou autorizado, chame para um táxi. É livre, é contra táxi, 3155, obrigado. Azul 2791, no solo foi o 55, direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1-2-7-9-1, boa. Solo Salvador, boa tarde, 2-7-9-1 da Azul, direcionando ataque, foi Alfa. 2-7-9-1, muito boa tarde, sou autorizado, Alfa Quilo, parte 3, possivelmente 4 Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa Quilo, parte 3, 4 Lima, 2-7-9-1. chamou Paulo? Sim, estou autorizado o táxi até o hotel, reporte para cruzamento, pista no 028 do 733. Azul 2789, desça para 4.000 pés, o ajuste 1013. Para 4.000, com 1013, azul 2789. Zona 55 está pronto para o táxi, total de 227, 227 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, Fernando Galeão. Zona 55 está autorizado, parte 1, táxi Índia, cancela na 0, chame torre 1895, ajuste no 013. Afirmativo, parte 1, Índia, no ponto de espera. Estou na 10, estou em 118.95 da 315. Estou, boa tarde, eu vou no 097, autorização para Confim, da Ciente da Papá. No 097, aguarda a compra, por gentileza. Aguardo. Tá, Romeu Alfa Juliette, Romeu, prossiga. Acionado, pronto para o carro. Prossiga, então, a saída foi. Caramba. Ele se burlou, tá? O táxi é autorizado, o Alfa Juliette, Romeu, reposta na ótica para ingresso. Seria o Força Aérea 5937, Joker? Gente, o Joker está autorizado na TAL nível 170, decola no 0, curva esquerda, saída Conde via Golf 677. Controle e instalador opera 120 decimal 8, transponder 5011. Oi, Salvador, muito boa tarde, TAM 3155, aproximando-se do ponto de espera da 10, está pronto. TAM 3155, livre, linha N, colapso, destino 0, vento 180 graus, 5 nota. Gente, livre, alinhada, decolapso, então 10, TAM 3155. 4118, está autorizado, chama para um táxi. Aérea 2736, Rafael, para a coisa. 2736, apenas confirmando, decola da intersecção? Negativo, vai decolar da cabeceira da zero. Gente, mantenha a posição em aguarde para cruzamento. Agora, vocês vão aguardar o cruzamento. Mandou o gol no 097. No 097, quanto cópia? Afirmativo. Autorizado com FINS, 360, decola no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Meia Prisma 121. Controle Salvador opera 120, decima 8, transponder 5030. Autorizado para com FINS, 360, pela Prisma 121. Circulando 10, primeira curva direita, na Arbor, Elefa. Controle 120, decima 8. 8-0, transponder 5-0-3-0. 0 gol 1097. 5030, transponda a chuva pronto para o feedback, saneamento no 097. Está pronto, gol no 097. No 097, autorizado, chama para um táxi. Chama táxi, gol 1097. Boa tarde, essa é a identificação, venha para o de Mari, para interceptar a chegada da Mari, desça para nível de voo 050. Terra 2733, estou autorizado o cruzamento, pista na 028, após prossegue. Delta Alfa, reposta no Antônio Juliette. Vitor Índia, aquilo, ponto cópia. Estou autorizado Serra Bravo Juliette Uniforme, o nível 075, decola no 7, curva esquerda no corredor forte. Mantendo a retenção de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador Perão no 20.8, transponder 5036. 8, bom voo. 1208-3155, obrigado. Teria confirmado pessoas a bordo? Estacionamento, táxi decolagem, chame torre agora. 1895, ajuste no 013, bom voo. O Vitor Índia aquilo. 2000 pés, sem restrições, o ajuste no 013, autorizado, a final IFX foi responsabilizado. Ok, para 2000, autorizado final ILS X-Ray, chamaremos estabilizado o azul 2789. O Xanaia 6327, serviço radar encerrando, a meia dúzia de milha para Coral, Chamilhéus, 120.1. 4 horas, muito boa tarde, é o TAM 3155, decolou com voa direita na saída da ELS, agradece quanto possível proa de Maltima. TAM 3155, contato radar, soa para o 320, inicialmente voa Leda. Direto Leda, muito obrigado, 3155. Falou, Salvador Azul, 4 horas, 8, Carol Sainz, 105 a bordo, alterna galera, 3 horas de tarde. 118, está autorizado o táxi da Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste na 013, poderia por gentileza confirmar pessoas a bordo? 106, aguarda, segue via Índia até a ponte para 090, 2389, azul, 419. Gente, grata, bom voo. 02733, segue em Brasa Azul, via Juliette, parte 1, táxi da Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste na 013. O táxi, o gol 1097, está com 1179 a bordo, com 3 horas e 29 de autonomia. Alterna Campinas. 097, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi via Índia, considero no 0, chame torre 11895, ajuste o altímetro no 013. Sente livre táxi via Pátio Índia, na parte de espera da 10, torre 118, decimal 95, gol 1097. Fez uma contra banda cópia. Está autorizado o táxi até o hotel, aguardando para cruzamento, pista no 028. Papá, reposta para ingresso. Alfa Juliette, Romeu, decolou 08, controle 120, destino 8, bom voo. Romeu, boa tarde. Tarde, papá, Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 070, saída lotar. Romeu. Vaso 2789, solicita proa esquerda na proa de duna, devido a formações. Azul 2789, autorizado. Azul 4198, aliado com a mão. Patrona 8, aguarde sua especulagem. Nada. Nossa, estão com a pena. A sua escuta pronta. Autorizado com fins, nível 300, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Upzulu 1-0, por Bave, Upzulu 1-6 e prossegue conforme rotas. Controle de Salvador opera 120, decima 8, transponda 5045. Autorizado com fins, 300, Upzulu 10, por Bave, Upzulu 1-6, segue rotas do plan, decolada 10, da El, Leda, Motiva. 1208. 5045. 3217, pronto, pushback, funcionamento. Sim. É 3154, pronto, cópia. Solo Channel 6365, sentido Atis, Guarulhos, nível 340. 6355, preparada a Eule da Morte, vai aguardando cópia. Aguardo. 8 desça para 3.000 pés. O ajuste no 0 no 3. 3.000 pés no 0 no 3. O ajuste é 9 no 1. 1 no 0. Alinha e mantém 9 no 0. Força aérea 2.7.3. É 314, estou autorizado Petrolina, nível 340. Decola pista no 0, curva à esquerda. Saída Momo Nenim. Via Upzulu 2.0. Controle de Salvador opera 120, decima 8, transponder 5040. 1251, 3325, Recife, está 3155, volta. Controle de Salvador, boa tarde, azul 4198, na sua escolha. Eu fiz o 20, chama pronto para o tiver funcionamento, 6314. 20, chama pronto para o funcionamento, posição 6, 0635, pronto cópia. Pronto cópia, 6635. Totalizado Guarulhos, 5360, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Vieram peso 1-0, Salvaté. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5027. Autorizado 360 para Guarulhos, da El, Leda, Motiva, peso 10, Salvaté. 1208, 5027, decola da 10 com curva direita. Flávio? Gol no 097, mantém quanto espera? Mantém gol no 097. Azul 2789, chame a torre 11895. 11895, azul 2789, obrigado. Azul 6918, desça para 2.000 pés. O ajuste no 013, autorizado. A sinalia sexual e responsabilizado. Portanto, estabilizado o azul 6918. Confere 2733, decolou o Zuno 3, controle agora 120, decima 8. 108, obrigado, boa tarde. Leonardo Gomes. 95. 118.95, vamos tentar de novo a informação. Controle Salvador, boa tarde. Força aérea 333, decolado no perfil da Conte. Força Aérea 2733, boa tarde, contato radar, suba para a missa de voo 090, voo direto Conde. Para o 090, voo direto Conde, 733. 052. Autorizando NISA 370 para Recife, rota conforme plano de voo, decola pista 10, curva esquerda na Ponta Caju, upper do Lula 7. 1208 é o controle, 5052 é o transponder. Meu nome é 20. 1620, o cotejamento está correto, estamos prontos para o tiver funcionamento. Gostaria nessa prova. Controle, boa tarde, passageiro 2231, informação Quebec. Passarejo 2231, boa tarde, a sua identificação. Vou ir na Proditap para interceptar a chegada da Mari e reporte para a descida. Já está no ideal de descida, Serena. Desça para nível de voo 050, Passarejo 2231. 050, perfil da Mari, voando a Proditap 2231. Tende aquilo, livre decolagem 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1-5 nós. Livre decolagem, livre decolagem. Confirma o curva de direção após curva esquerda. Afirma, após curva esquerda, corredor forte. Torre 1-1-8-9-5. 7-8-9-5, azul, 6-9-8. Desuno, 1 grau. Salvador, boa tarde, azul 6918. Azul 6918, boa tarde, sentindo aproximação, ordem autorização de pouso. Ordem autorização de pouso, azul 6918. Salvador, boa no 097. No 097, você consegue a linha e decolar separado? Afirmativo. Sente a linha e a boa autorização para decolar de separado no 097. Piano, gol com no 097. Victor India, Quebec, foi decolado agora o Zulu 9. De imediato, autorizado o cruzamento do campo, aguarde a transferência. De imediato, cruzamento do campo, Victor India, aqui. Azul 6918, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informa um Boeing da Gol já iniciando a rolagem. Vai estar livre, azul 6918. Livre decolagem, vai com 2-1-0-9-7. No 097, vento 1-7-0 graus, 5 nós, livre decolagem. Sente, livre decolagem, dá 1-0-1-0-9-7. Então, cruzamento do campo, Victor India Kilo. Victor India Kilo, agora com proa do litoral, no corredor forte, chama o controle 120, décima 8. 208, Victor India Kilo. E 5-4, uma reposição e aguarda. Azul 6918, o vento agora 1-8-0 graus, 1-0-5-9, confirma trem baixo travado? que baixar travado 2 milhas, azul 6918. Livre pouso, pista 10, o azul 6918. Livre pouso, azul 6918. Cuidado de cima, vitrine de aqui. Rádio 360 Guarulhos, pronto para aberto. Sintonizando Guarulhos, 360, nível, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pesulu, 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponde 5067. Travado 360, voando para São Paulo, Guarulhos, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva, 1208 é o controle. Transponda 5067, tem informação da DEC, está na posição 07. 097, obrigado. Boa tarde. Obrigado, novamente. Controle Salvador, boa tarde, é o gol 1097 no perfil da Arbor. Gol 1097, contato radar, subo para nível de voo 360, saída árvore. 360, saída árvore. Cidade 3217, estamos prontos, né? É, boa tarde. Tem 4 ali, mantendo 0. Gol 6918, o solo foi agora os 20, direito, 1211. Direita ao 201, azul 698. Salvador, boa tarde, o azul 698, ligou? 6918, boa tarde, estou autorizado ao Alfa, reporta Anderson Juliette. Reporta Anderson Juliette, azul 698. Zero, vento 180 graus, 159. Tem quase esse altímetro no 013. Alfa Juliette Romeu, prosseguindo. Esse comigo lá, CD 0090. Autorizado, sobre mantém nível de voo 090. Meu. Solo Gol 1620, puxa acionamento, posição 4. 1620, aguarda. Guardando. Azul 6918, ingresso Juliette, posição 03. Juliette 03, azul 6918. 54, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 170, voo direto Conde. Tá autorizado, já tá sobre o litoral, tá autorizado com o radar presente? Autorizado, voo direto Conde, o Joker 54. Joker 54, para Conde. Passaredo 2231, desça sem restrições para 2 mil pés. O ajuste no 013, autorizado a sinal SXWay, reposta habilizada. 2013, informar estabilizado NS 10231. Salvador 869, boa tarde, atenção de identificação, autorizada a chegada bom. Desça para nível de voo 080. 080, tá bom, voo 1869. 7, estou autorizando o táxi 41, TFC Índia, ponto 010, chame torre 11895, existe no 013. 313, pátio Índia, ponto 010, chama torre 18900, obrigado. Salvador, eu meia 6, pronto para o pushback, estacionamento de moto no táxi. Meia 355, sou autorizado, chamo para um táxi. Autorizado. Gol 1620, após a passagem do Airbus da retaguarda, estou autorizado. Pushback, estacionamento, chamando pronto para o táxi. Passagem para o Airbus, iniciei a parte do táxi, gol 1620. Autorizado, se tiver funcionamento, chama para um táxi. Autorizado, chamar. Gol 1869, inicialmente, desça para o 090. 090, gol 1869. 6314, decolou 26, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, será que a pouco 63, não vai. Salvador, 6314, na bomba, boa tarde. Senai 6314, boa tarde, contato radar, sua para nível de voo 340, voo direto bomba. 4206, direto Momo, 3104. Salvador, boa tarde, azul 4206, para o 150. Está lembrando 2406 para o 150. Gol 4206, sua identificação, autorizado, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Azul, Mari, 0, Gol 1097, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1353. Recife 1288, 1253, gol 1097. Centro 3217, Nigra NL, colapso 10, vento 180 graus, 149. Autorizado a linha decolar 10, tá? 3217. Acertando o localizador ILS, se acertando ILS 10, Passaredo 2231. Passaredo 2231, chame a torre 11895. Oi, Salvador 2895, obrigado. Salvador, Passaredo 2231. Passaredo 2231, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 2231. 6355 está com 120, 5:40, hotel no Galeão. 5:40, autonomia? Afirmativo. Estou autorizando o táxi, via parte 1, táxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, existe no 013, seguirá o Boeing da Gol, bom voo. Bate 1, Índia, ponto espera da 1-0, 295, seguindo o Boeing da Gol. 1003, 1863, 1-3-5. Início de táxi, Gol 9620, 173 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Maceió. Uno 620, estou autorizado o táxi em Índia, ponto espera 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, existe altímetro 1-0, 1-3, bom gol. Consegue a Índia, ponto espera 2-2-9-5, bom dia, boa tarde, Gol 9620. Rapazapá, Zulu, Juliette Sierra, confirma o código acionado. Rapaz, Juliette Sierra, sente, mantenha 1.500 pés, aproa de Paris, após Paris e rotatória. 120, décima 8, bom voo. 308, boa tarde, 3-2-1-7. Passarei do 2-2-3-1 no livre pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 5-9. Livre pouso, 1-0, 2-2-3-1. Torre, Gol 9-2-0, se aproximando ponto de espera, pronto a colagem. 9-2-0, mantenha ponto de espera, 1-0. Mantendo. Se possível, dá eu para evitar a formação da direita na saída. Na 3817, contato radar na decolagem, se for via saída da EL para o nível 300, livre de desvios, reporte ao término. Vai reportando, 3217, subindo a 300 com desvios livres. Foi Juliette Romeu, informe seu estimado de pouso. 3040. Frente alto Juliette Romeu. Dispositivo Índia, informe seu estimado de pouso. O Vitorinho de Aquilo está estimando 2120. Gente, Vitorinho de Aquilo. Com 869, informe sua indicada. É com 240, boa noite, 69. Autorizado, manter 240, informe para redução. Gente, com 869. Azul 4206, reduza para 2309. 2309, 4206, pode passar a mare Cotec. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu. Serviço radar encerrado, 4,5 milhas nordeste de Salvador. Centro de polícia para autocoordenação para serviço de informação de voo e leste no centro Recife, 12685. Juliette Romeu, copiou o controle? 4,7 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, centro de polícia para autocoordenação para serviço de informação de voo e leste, chame Recife, 12685. Gol 620, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, gol 620. 85. A proa de Leda seria melhor mantendo proa 204 no momento. Autorizado, proa de Leda, se tiver alguns desvios à frente, informe para o controle. Gente, a porta de Leda acredito que vai voar no monte, no 3217. Bom, no 869, livre da restrição de altitude na posição Pelô, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-3. Gente, livre da restrição e descendo até 3.000 pés, 1-0-3, do 1869. Bom, 869, apenas para informação, informa o tráfego. Uma para 12 horas, rumo este, o Romeu Vitor 1-0, mantendo 1.500 pés. Gente, com 969. Papa Romeo Vitor, de Aquilo. Escuta, Vitor, de Aquilo. Está 4,2 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Tem frequência livre para autocoordenação e para serviço de informação de voo e alerta. Chame Centro Recife, 126-85. 126-85, Recife, grave de avanço. O 63 está pronto para esperar o zero. Azul 4206, número 2 na aproximação. Complete sua redução para 2009, ajuste no 013, desça e mantenha 4 mil pés. Desce a 4 mil pés com 1013, reduzindo 2009 para azul 4206. É 20, transfere controle. O no 620, decolou 37, controle agora no 208, com gol. 208, volta lá. Controle, gol, 1620. Gol.